Notificação de Facebook durante o podcast é irritante. Que delícia, cara! Fala, galera! Estamos começando mais um Permixes! Eu sou o Evandro, aqui comigo temos o Godaka! Shazam, caralho! O Zwaist! Foda-se! O Flammer! Máquina de sexo! Eu tenho igual aqui, mano! E o Sirvini! Toma aí! Olha só, voltamos a gravar no Skype, só não sei se vai dar certo! Vamos descobrir no final do podcast! E hoje aí, atendendo a muitos pedidos nossos mesmo. Vamos voltar àquela pauta adorável de coisas que irritam. Que é o Vini já encheu mais uma lista, então tá na hora dele desafogar essas mágoas aí. E a galera aproveita e vai xingando junto aí. Então vamos começar com essa porra! Doca, o que te irrita, parte 2? O que me irrita, parte 2, é que aconteceu comigo pouco antes da viagem da Multiverso Comic Con, se cortar. Mas tu virou emo? É algo que me irrita muito, cara. Não, por exemplo, aconteceu duas vezes, eu fudi o meu indicador esquerdo duas vezes em uma semana. Primeiro eu tava saindo correndo, abri a porta, enfiei no interruptor. O interruptor meu aqui é uma porcaria do modelo que é de alumínio, então eu já arranquei um naco do meu dedo. No dia seguinte eu fui. Eu tenho uma garrafa grande de água, dessas de 5 litros, 10 litros, sei lá o quê. Que você acaba usando pra renovar, apesar dela não ser pra isso. É, sim, óbvio. E o latte ficou na tampa. Quem nunca? E eu ia passar a faca ali pra tirar o lacre, porque tava ruim de fechar a garrafa. Aí eu segurei a tampa, aí coloquei. E enfiei a faca com a lâmina voltada pro meu polegar. Eu falei assim: não, peraí, isso vai dar merda, vou virar, né? Eu virei a faca e enfiei. Na hora que eu enfiei, eu cortei o meu indicador. Nossa! E, tipo, cortar com faca de serra, cara, é um cortezinho de merda que arde e sangra pra caralho. Não, é tipo, cara... É muito dilacerado, né? Não é um corte limpo e liso como uma faca lisa. Não, cara, corte de faca de serra é o demônio, cara. Aqueles cortezinhos de papel, cara, papel. Que dá nas juntas, assim, também, que arde pra caralho. Que é exatamente o que eu reclamei pra vocês anteontem, que eu cortei na tampa de alumínio da margarina. Puta! Ela falou, nossa, botar um salzinho. Pela manhã, aí eu tô lá com... tô com o dedo dolorido, assim, o dia inteiro, mas tô ignorando, né, cara? Porque eu sou, assim, um cabra muito macho. chorando pra caralho. Aí a dona... vou comer umas esfirras. Aí eu cato o limãozinho e vou espremer. Só que eu uso o dedo cortado pra espremer os negócios. Foi bem legal. É tipo aquele... Eu não trabalho. Não, fala, tem com garrafa quebrada. Pra quem não sabe, o Flamer, que é cozinheiro, trabalha em bar. Aí tem umas garrafas quebradas de cerveja lá e fui fazer uma salmoura. Claro, né, que eu tenho que enfiar a minha mão no meio do sal e do álcool com um monte de corte de garrafa quebrada. Aqueles cortezinhos pequenininhos que você não vê, tá ligado? Uma vez eu tava... Uma vez vocês eu são tudo burros, vocês podiam ter não se cortado. Resumindo, a culpa é de vocês. Então, tipo, vocês meio que mereceram isso. Eu não cortei o polegar. Cara, uma vez eu tava trabalhando num bar também e... Assim, quietos também, não teriam levado o que levaram, né? Fica aí também. E eu fui tentar pegar uma garrafa do fundo, tava mais gelado e tava cortado, e enfiei o dedo, cara, e afundei no bagulho, tá ligado? E fiquei sangrando, e tive que começar a beber pra tenta parar com a dor. É, porque álcool é anticoagulante. Porque colocar o Evandro pra trabalhar atrás de uma mesa de um bar, né, cara? Dá nisso. Eu não vejo que eu podia dar errado. Mas ó, o álcool é um analgésico da alma, né? Sim. Mas os Vezes falou em... Aspirona do coração. Os Vezes falaram em cortar nas tampinhas. Tipo, quando o cara faz... O cara pega, abre a tampinha do iogurte e vai dar uma lambida no, na tampa. Ah, nossa, língua agora! O idiota! Ah, não! Faz o dia todo. A Lilis aqui deu um gemido. Ah, não! Quando pega a lateral da língua, então, que é onde mais dói. Esse entra o podcast de coisas idiotas que a gente faz, né? Já não, nem é mais coisa que irrita. Cara, eu uma vez eu levei. Eu admito que eu mereci levar um soco de um amiguinho quando era moleque. Que eu falei pra ele que se mastigasse o chocolate, o bombom, com o alumínio, ficava mais gostoso. Nossa! Puta merda. Vixe do céu, cara. Aí bate na obturação do cara, daquela dor, tá ligado? Quando bate na obturação, assim. Sim, cara. Ah. O moleque dobrou. Que filho da puta. Puta que pariu, cara. Caralho, mano. O cara deve ter ficado muito irritado com isso. Ele ficou, admito que eu mereci. Aconteceu isso comigo agora na cerveja, que bosta. Essa Brahma Nova vem com alumínio na tampa. Vem com alumínio na tampa, você tá bebendo mal. É, Flamengo, isso é pra te aprender, ó. Se os judeus tivessem ficado quietos, isso não teria acontecido com eles. Se quieto, não teria se fudido, olha aí, ó. Também quer ficar tomando Brahma, não é que se fuder mesmo. Não, a Brahma Red dessa nova é uma delícia, tá? A promoção, pô. Vai, Flamengo. Pô, tá aí, tocando uma musiquinha no violão, né, e tal. Conquistando as gatinhas, que nem eu queria. É preciso amar. É, gente, o banco tá iniciando a higienização. Se não houvesse amanhã. Triste, não acho que esse Luiano aqui dizendo. Então, aí tu tá tocando e o violão desafina, velho. Aí tá afinando de novo, aí toca e ele desafina. Ah, cara, achei que tu ia falar de região urbana, mouse aí. Ah, velho. E aí arrebenta uma corda. O urbano irrita também, velho. Quando arrebenta uma corda. Você bate o acorde na hora errada. Aquele tom. Quando arrebenta a corda, eu vibro daí. Acabou a música. Eu só lembro daquele ratinho que era o tio do Jerry lá, que era cowboy. Que arrancava os bigodes. Arrancava os bigodes do Tom, cara. Daí, cara, uma coisa que eu lembro. Uma coisa que me irrita muito, talvez eu até tenha falado no outro podcast, porque eu não reouvi ele pra saber. Gente que puxa uma viola pra tocar. Não, você não falou. Me irrita. Pô, Evandro, não fica bravo assim não, cara. Escuta essa música aí, peraí. Quando essa música aqui, deixa eu te acalmar. Principalmente quando é Legião Urbana. Quando o cara sabe tocar, tudo bem. O que fode, uma vez eu fui numa festa, eu me formei em medicina, mas eu só vou em festa de humanos, porque festa de humanos é mais legal. Você é um Zé Trotinha. A gente não sabe por quê, vamos deixar isso, né? Não, porque todos meus amigos são de humanas. Aí tinha um cara, tinha uma bandinha, assim, um violão, tinha um cara com triângulo, tinha outro com pandeiro e tal. E começaram a tocar ao seu Valença. E tinha uma merda de uma menina da geografia lá, que ela não sabia a letra, ela só sabia o refrão. E ela queria mostrar que ela sabia. Aí ficava todo mundo. Ela ficava. Do véio! E ela ficava mais alto que todo mundo, mais alto que a galera da banda, velho. Dizer, aqui em Recife, a senhora é daqui. E o povo só sabe quando essa parte também, velho. Cara, era nojento, sabia cantar essa parte. Na hora que começava, ela berrava. Tipo, claro, a parte que ela era sabe. Numa casa, é minha deixa. Casa, na festa tinha, sei lá, umas 60 pessoas. E tinha mó gente cantando junto, só que ela berrava. É Tutu, vem exaltando. Mas, cara, às vezes irrita muito, tipo, churrascão de família. E aparece, sei lá, aparece o marido de não sei quem com violão. Com violão e um cavaquinho e um. Aqui é viola. Aparece com um violão, um cavaquinho, um fardo de glacial. Um pandeiro, um fardo de. De Bavária, né? Calena. Eu disse, porra, mano. Cara, mas e aí os filha das tipo putas. Os filha da puta vão tipo tocar as mesmas músicas de sempre, tá ligado? Sim. É aí começa a tocar de Ordem Mônica. Brother, Lá no trabalho. Olha, alguém pegou. Tem calena. Tem calena lá? Não, alguém chegou. Tem calena aqui? Nossa. Acho que não, brother. Ainda bem. Reza pra mas que. Mas por que? Eu quis dizer que é tão boa. Nossa. Fala, Vini, tava falando aí. Você tem calena? Não, com licença. Nós trabalhamos com cerveja. Não, você ia dizer que eu não é um tipo de gente que me irrita. Tipo, esse tipo de gente que o Godoka falou que tenta cantar a música, mas não consegue, tá ligado? Aí, tipo, eu só tenho vergonha alheia, cara. Infelizmente, vergonha alheia. Tu se sente assistindo The Office, né? Ah, cara, vergonha alheia é uma sensação muito A câmera desfoca da menina, tá cantando assim, foca no Vini. O Vini tá com um copo descartável daqueles vermelhos, ele só olha pra câmera assim e dá um negativo assim rápido. Tipo, não, não, não, não. Cara, eu sou do sul de Minas, cara. Vocês estão falando de Legião Urbana? Aqui, quando tá um tanto de tiozinho bêbado, não pega o violão, já tem um filho da puta que olha pro lado e começa... Ando devagar, porque já tive pressa. E leva esse sorriso, porque eu já chorei demais. Papa puta que eu não aguento mais essa música, cara. É isso e Boate Azul. Toda festa aqui termina com Boate Azul. Toda. O que me lembra de um colega meu que uma vez foi com um tio no puteiro, o tio comprou 30 fichas e colocou 30 fichas Boate Azul no jukebox. Caralho, que filho da puta. Ele foi expulso pra não apanhar. Que canalha, cara. O cara larga na pernada, faz isso e sai correndo, né, cara? Filho da puta do caralho, velho. Filho de uma puta, cara. Ai, caramba. Switch. Ah, cara, já que eu tava falando anteriormente de dor, cara, aquela coisinha que levanta do lado da unha, tá ligado? Cutícula. Ah, eu não sei o nome, cara. Eu chamo coisinha. Cutícula. Cutícula. É, aquela pelezinha que levanta assim do lado da unha, cara. Querendo puxar e ela vai. Puxa de dentro da sua alma, né? Ela fica assim. Toda a pele do seu braço, tá ligado? Descasca. Tipo o Exterminador de 2. Tu tira com a mão só os ossos. Né? Apertada assim. Que é um saco. Aí você vai botar a mão no bolso, cara, por alguma razão. Aí puxa, puxa no tecido, cara. Aí dá mais dor. Estica mais um pouquinho, cara. Aí você fica rodando atrás das mulheres. Nenhuma mulher, por alguma razão, 50 mil mulheres onde você trabalha, nenhuma tem um alicatinho, cara. Aí tu vai falar com o Agenor da elétrica lá, ele tem um alicate, mas não é o que tu procura. É, mas eu já. Aí você começa a roer a mão, tipo um coiote. Não, e daí o cara dá aquele puxa. O cara vai puxando e vai aparecendo mais ainda, né? Que era tipo... Ah, merda! Isso. Não, você coloca a pelezinha entre os seus dois dentes e afunda o dedo pra você conseguir ceifar ela o mais rente possível. pra ela não puxar de novo, mas ela vai puxar. Ela vai puxar, cara. Ela vai ressecar, porque aquela pelinha ela tá mole, tá bonitinha, tá quente. Quando ela ressecar, ela vai virar um anzol pra qualquer tecido. Pra ela rasgar o seu dedo depois. E tipo, às vezes você vai. Tá agoniado, tem que arrancar, porque não tem como. Aí você vai, puxa e fica naquele. Bem me quer, mal me quer do Satanás, tá? Você puxa. Pode arrancar até teu cotovelo ou pode só sair tipo a pele seca só, sabe? E você fica, vai. Ah, você caiu em desgraça, tá ligado? Arranca a tampa da sua alma, né, cara? Vini, vai lá. Cara, eu acabei de fechar a minha pauta e não consigo abrir ela mais. Mas eu lembro. Só explica por que você fechou a pauta primeiro. Eu não fechei, eu tinha. Eu não consegui mais olhar pra ela. Eu só diminuí a pauta dela não abrir porque deu pau no aplicativo e ele não respondia. Então ele estava me perguntando o que eu queria fazer, se eu queria reiniciar o aplicativo. Te mandei. Deu erro de script, a puta que pariu. Mas tudo bem. Vini, afinal, Vini, segredinho, Vini. Assim. Olha no chat, Vini. Não, eu vi um dia copiando aqui que eu tava na pauta do Vini. É uma maravilha esse documento no. Eu vou aproveitar que a gente tava no. Falando de música. E eu vou falar sobre um grupo musical que me irrita. Porque assim como eles são muito bons, eles são muito ruins ao mesmo tempo. Que é o Dream Theater, cara. Dream Theater me irrita muito. Não me irrita, né? Acalma, até que acalma tanto que eu durmo. É, você é uma pessoa de gosto duvidoso, desculpa. Não, acalma quando eu dormir. Eu só uso pra dormir, porque eu detesto a banda. Agora que o Godok não dorme mais, então calma. É, já que o Godok não dorme mais, né? Mas então, eu tenho cara, um sonho, eu tenho que botar problema, o meu problema com o Dream Theater é justamente o seguinte: eles são músicos muito bons, eles são caras. Eles são ícones nos seus respectivos instrumentos, mas, cara, criativamente eles são pessoas horríveis, cara. Porque, tipo, eles têm, ao mesmo tempo que eles têm umas músicas muito boas, eles têm umas músicas muito bostas. Então, tipo, eu não consigo gostar da banda. Sabe quando tu para pra ouvir, daí tu, pô, quer fuder essa música, daí vai pra música seguinte e é, tipo, horrível. E aí tu quer. Então, Vini, pera. Eu não sou fã do Dream Theater, mas tu tá dizendo que o Dream Theater tem que ser que nem o Iron Maiden, todas as músicas são iguais. Não, as músicas do Iron Maiden, elas não são iguais, cara. Elas só seguem uma mesma escala e um mesmo formato. Né? Todos porque os discos do Maiden são iguais. Tu queria dizer que eles são iguais, todos os discos e todas as músicas, então quer dizer que tu provavelmente não ouviu o Iron Maiden o suficiente, né? Quem sabe tu melhora de vida aí e escuta o Iron Maiden. Do Brave New World pra frente é tudo igual. Eu tava falando do Dream Theater, não é que as músicas são muito diferentes, ou que o estilo das músicas, eu tô falando, tipo, tem músicas que são muito da hora, que tu escuta, e daí ela é a fuder pra caralho, e daí tem músicas que tu escuta e elas são chatas pra cacete, e elas duram 3 horas, entende? E sabe o que é foda? É nego que, tipo, nem é músico, olha pra tu e diz, ah, tu não gosta de Dream Theater? É porque você não é músico, é brother, eu tô com baixa 16 anos, aí o cara, hã? Não, e tipo... O cara outra, não tem outra... porra nenhuma e tem esse argumento, pô. Ah, verdade. Nossa, também tem da sua mãe, seu filho assim. Da puta. Ah, eu sou músico, eu entendo. Porra, eu não sei tocar merda nenhuma e eu sei se o filho da puta tá tocando direito, tá ligado? O cara vá tomar, tem, cara. Vá tomar no pô, seu cu, é... Edson, não fale mal de Iron Maiden, tá? Desculpa, os dois últimos discos dele são intragáveis, é só isso. Eu prefiro não comentar o que eu acho dos últimos dois discos, porque ai, conta minha religião. Você vai chorar, não pode você falar sabe que é ruim. Eu não posso falar mal. É uma porcaria! Não, mas é, os últimos dois discos realmente são uma merda, cara. Eu não consegui parar pra ouvir, tipo. Eu não consegui parar pra ouvir o disco inteiro. Peter, que você dorme no meio. É, ou tu dorme no meio, ou tu acha, tipo, uma, duas músicas legal, e, tipo, desse disco é as duas que tu vai ouvir, tá ligado? Tu não vai conseguir ouvir o resto. Sim. E, tipo, isso não se aplica só ao Dream Theater ou só ao Iron Maiden, mas também a muita banda que tá, tipo, há mais de 30 anos na estrada, cara. Os caras já não sabem mais o que tocar, tá ligado? Tipo, ah, vamos tocar tal coisa. Só Motorhead salva. Ah, desculpa, cara, mas se tu dizer que o AC/DC já foi bom é forçar a amizade também, né? Porque, tipo, tocar a mesma merda sempre... Tocar a mesma merda sempre é uma coisa. Tá, cara, agora, tá. Literalmente, tocar a mesma merda sempre é AC/DC. Tá, vamos combinar. Não é podcast musical aqui, vou ficar falando mal. Não, e principalmente, o AC/DC atualmente tá com o Axl Rose no vocal, porra. Ah, vai se fuder, cara. Eu não vou nem falar sobre esse cara. Vai, Godoka, fala o que te irrita aí. Eu não tinha terminado, filho da puta. Me derrubou pro caralho. Não é podcast de música, porra. Já falou mal do inteiro. Fiquei com a cerveja. Ó, temos uma morte ao vivo agora. Olha, estamos gravando a morte ao vivo. Ao vivo, Flammer engasgando. Parece na Folha, né? Jovem de Recife morre em gravação de podcast e amigos publicam podcast da mesma maneira. Vai lá, Godoka. O Novini não vai continuar? Mas o que? Ele já não falou? Não. Não, o Evandro já me interrompeu aqui, já fiquei puto. Não vou falar mais não. Não vou falar mais nada. Eu ia falar um, mas agora eu vou me solidarizar ao Vini. Ele vai poder falar mais que eu. Tecnologia que eu não consigo entender. Tomar no cu, caralho, cara. Vai porra. Se fuder essas porra, velho. Isso me irrita de um tanto, cara. E tipo assim, isso não é de agora. Isso vem lá do Twitter. Até hoje eu não entendo pra que serve o Twitter. Ninguém entende, cara. As pessoas usam sem entender pra que serve, entendeu? Ai, você não usa Instagram? Não, eu mal tiro foto. Eu tiro 15 fotos por ano. Por que eu vou usar Instagram? Aí tu vai lá, não dá pra postar. Como é que é? Tu vai lá no Instagram, não dá nem pra ver foto de mulher pelada? Porra. Ah, Edson. Tá lá o Instagram do Edson. Poxa, mais um paciente morreu hoje. Tá uma foto. Ai, cara. Porra, que sabe, Snapchat, eu nem sei como é que funciona essas coisas, cara. Tentar usar o Photoshop, cara, eu chorei, eu abri e chorei. eu vou só fazer um breve adendo, aproveitando que hoje isso caiu no meu colo, e eu preciso comentar sobre isso. É, pra todo mundo ver como assim, ó, o Godoka, pelo menos, ele é um cara honesto. Ele chega e diz assim, cara, eu não sei como usar isso, eu não sei pra que isso serve. Tipo, cara, hoje em dia tem gente criando site na internet que não tem objetivo nenhum e tá ganhando dinheiro com essa merda, velho. Tipo, nossa, que não tem objetivo nenhum, não. Não, a gente tem o nosso rumo, né? Por mais que algumas pessoas... Oi, gente, eu comprei 150 moedas. Vamos juntar tudo e ver o que dá? Não é isso que eu tô falando. Porque o cara que pega e faz vídeo de amoeba pro YouTube, pelo menos ele tem um objetivo. Ele está fazendo vídeo de amoeba pro YouTube e ele está sendo... Ele quer conscientizar as pessoas pela inclusão digital de pessoas retardadas. E ele quer ver o que vai acontecer. Agora, eu só quero dizer assim, ó. Eu não tô compactuando com nenhum lado nessa história. Mas hoje, em especial, eu não sei... É porque o Vini só tem ódio no coração, tá ligado? No dia de hoje, eu não sei... Que dia que é hoje que nós estamos gravando? É 29, 30? Não, nossa, porra, 29. Que tá errado de novo. É, caiu em mim o negócio da mina lá aqui da palestra, falando que ela sabe fazer site na internet, que a mina trabalhou pro Google, que a mina trabalhou pro Microsoft, que a mina trabalhou pro puta que pariu, e todo mundo baba o ovo da mina. E tipo assim, cara, quem é que prova que a mina realmente fez tudo isso, tá ligado? A mina tem site na internet que ninguém sabe pra que serve aquela porra. E a mina é tipo super mega empreendedora da internet do Brasil. A gente também tem um site que a gente não sabe pra que serve. Cara, a gente também tem um site que a gente não sabe pra que serve nessa porra, cara. Agora, ai não, é um site que vai ensinar você a criar um site. Caralho, cara, tu vai aprender a fazer o bagulho se tu for lá e fizer, tá ligado? Nós estamos faz 2 anos que nós temos essa merda aqui, a gente ainda não sabe o que nós vamos fazer com essa porra. Quase 4 já, bicho. É, pra te ver o quanto eu domino o assunto dessa porra. Então, tipo, caralho, cara, tem muita tecnologia que às vezes tu não tem não se tem uma noção do pra que que ela serve, e as pessoas simplesmente vão criando essas necessidades do tipo, ai não, eu preciso muito do Twitter eu não vivo, caralho, filho da puta, tu nasceu, tu saiu da xereca da tua mãe, então tinha a porra do Twitter instalado em ti, porra, sabe? Então tipo, sabe, lá esse dentro. É o tipo de coisa, velho. Twitter, não sabe usar? Poxa, beleza, vai, cara. Vai que a mãe enfiava o celular na buceta pra entrar na cadeia, cara. É aquele clássico, brother, quando você nasce formatado. Você instala o aplicativo que você quiser em sua vida. Mais foda, eu acho que é o que mais irrita, até não é pela... E eu não tô falando isso só porque eu sou tchala, tá ligado? Porque eu sou o tchala dessa porra desse site, não mando porra nenhuma de computador. Mas é algo do tipo assim, ai, você não tem Facebook, então você não existe. Tipo, porra, mano, vai tomar no teu... Eu vivo. Sinta aqui, cara, ó, é só filmação, seu filho da puta. Cara, eu quase não entro mais nessa merda desse Facebook, só tem gente postando merda. Mas olha só, cara. Eu vou entrar num bagulho que deveria ser pra me divertir, eu vou entrar lá pra me incomodar, pra quê, cara? Então se pá, eu até nem faço uma porra dessa, tá ligado? Deixa eu nem só... recomendo que as pessoas façam. E, Vini, dando uma... Pegando nosso caso agora de tecnologia, né, cara? A gente gravava no Skype. Acabaram todos os programas possíveis de gravação no Skype. A gente passou pra porra do Hangout. E o Vini vivia xingando o Hangout porque ele não conseguia entrar no Hangout. Sim. Aí, só que o áudio dos Waste fica todo zoado no Hangout. Aí agora o Google vai acabar com a porra do Hangout, vai funcionar só o Google ao vivo, aquela porra lá. E aí hoje a gente foi gravar no Skype, e o Vini me pede pra gravar no Hangout. É, cara, porra. Foi tipo o que eu falei na hora, cara. O bagulho é pra facilitar a tua vida, mas os caras ficam complicando. Tipo, ah, sei lá, de X em X tempo, eles mudam toda a programação, todo o conteúdo, todas as. Tipo assim, o que tu precisa pra rodar aquilo. Os caras ficam mudando essa porra o tempo inteiro, que é pra ganhar dinheiro. A gente já tá ligado que é pra ganhar dinheiro, mas porra, facilita, claro, a minha vida. Tá dando dinheiro pra eles? Tu tá usando dinheiro pra eles? Não tá. Eles vão focar em quem dá dinheiro pra eles, porra. É uma merda, eu sei, mas eu também. Então tu tá defendendo esses filha da puta pra quê, ô corno? Ah, volta na pauta. Fica do meu lado, eu, desgraça. me ajuda a te ajudar. Te ajuda, filha da puta? Não só no sentido de, tipo, ah, porque eu não tô dando dinheiro pra eles, mas no sentido de que, porra, tu tá no mercado e, porra, tenho um computador na minha frente, cara. Eu comprei o computador. Ele, tipo, não foi sumonado no meio do nada na minha frente, tá ligado? Só que é fudido fazer sangue, isso, cara. Para uma hora... uma hora obsoleta, né, cara? Tipo, muito rápido. Aí tu compra o computador, daqui a pouco tu... É. Tipo, o Vini até um mês atrás tava com o Windows XP. Não, eu... Não, e digo mais, eu tava com o Windows XP e eu não tinha problema nenhum com o Windows XP, só cara. Não conseguia entrar em nada que a gente tentava, né? É, a partir do momento em que eu não consegui mais entrar no Skype, daí eu tive que trocar do Windows XP pro outro Windows. Mas eu não digo por mim, cara, eu falo mais pelas outras pessoas, tipo, porque a população cada vez mais ela tá ficando mais velha, porque a saúde tá ficando melhor. E quanto mais velha a pessoa fica, mais difícil é pra ela aprender novas coisas e a lidar com novas tecnologias. Cara, eu não sei. Eu digo isso, pela não. Minha mãe. Eu vou usar o exemplo da minha mãe. A minha mãe tava com um celular no início do ano, e esse ano ela já tá no quarto celular dela, cara. Porque, tipo, o bagulho. Tem uma hora que não funciona mais. E daí agora ela comprou um celular, tá feliz da vida ali que o celular dela tá funcionando. Mas tipo, ela já tá pensando assim, poxa, ano que vem eu vou ter que comprar outro, porque esse aqui já não vai funcionar mais. Então tipo, porra, é frustrante, tá ligado? Ela, eu vou usar esse aqui por um ano, depois eu vou jogar fora. Cara, foda, então, né, velho? Então, eu não sei quanto é isso, cara, porque... Tem aquele lance do design... O que aconteceu? Tipo, eu tô vendo. A gente tá esperando a Lilith falar. O Flamer passou o microfone pra Lilith, a Lilith tá, ela tá muito, muito, muito distante, tá ligado? Chega perto, Flamer. A gente quer te ouvir. Não, é que eu tava dizendo que eu assisti uma vez um documentário sobre obsoletude planejada. Que é justamente isso, no caso, a. Hoje em dia, os artefatos eles são feitos realmente assim, pra depois de um tempo eles começarem a apresentar defeito. E, assim, às vezes ainda, no caso, você tem como realmente, por exemplo, você compra um celular esse ano, ano que vem o celular começa, a bateria começa a ficar realmente com problema, sabe? Inutilizável. Assim, você pode realmente comprar uma bateria à parte, você pode levar para uma assistência, mas a própria empresa, no caso, que criou o celular, faz propaganda para você comprar um novo, ao invés de você substituir apenas a bateria, que é bem mais barato, sabe? É por isso que o mercado hoje em dia tá com dificuldades de introduzir os celulares modulares, sabe? Que você só muda a peça dele, que nem um computador. Aham. Uhum. Exato. O meu celular, cara, o meu antigo, em um ano a bateria já tava uma merda. Eu troquei por outra genérica, tá ligado? Agora eu tô com um Motorola, que é daqueles que a bateria é grudada no bagulho. Eu não sei o que o cara faz quando dá problema nessa merda, tá ligado? Tipo, joga o telefone fora. É. Isso é um bagulho que é foda, porque, tipo assim, vamos combinar que eu não sou o melhor exemplo de pessoa, mas eu vou me usar como exemplo. Eu sou cheio de mania, então, por exemplo, assim, eu tenho meu celular e eu gosto, por exemplo, assim, eu gosto do meu celular, eu vou querer usar o meu celular que, tipo assim, é esse modelo X aqui. Aí, cara, tipo, porra, daqui um ano eu não vou ter mais o meu modelo X, e daí eu simplesmente tô pensando se realmente vale a pena investir dinheiro em comprar um outro celular ou não. Caralho, Flamer. Continua. Tomado pô. Ai, tomado pô. Ai, caralho, vai se fuder, velho. Isso é uma parada da tecnologia que me irrita muito, cara. Porque ela é pra facilitar a tua vida, mas tipo, ela facilita a tua vida pro período que é útil pra ela. Depois, sim, tipo, tu te fode pra ter o contorno na situação. Que é justamente isso aí que a Lidz falou. Celularzinho que dura um ano, né, cara? E já tá depois disso dando os doces, disso, ah, porra, velho. Aí os caras. Não, também tem questão dos celulares, eles. Os próprios aplicativos também pros celulares, eles começam a ficar. A cada atualização, eles começam realmente a ficar mais pesado. E tu, no caso do teu celular, não tem como. Eles não criam o celular de uma forma que você pode também aumentar a capacidade de memória RAM, no caso. Mesmo. O que acontece? Seu celular. Muito lento para os mesmos aplicativos que tu tá usando, que tu tava usando há um ano, se tu continuar usando eles começam a ficar cada vez mais pesados. De acordo com as atualizações, vai ter cada vez mais atualizações e ele ficar mais pesado. Mesmo... Daqui a pouco eu tô com 35 GB aqui de, tipo, mas, sei lá, Facebook, porque o Facebook é pesado pra caralho. Cara, Facebook, não, o Chrome me irrita muito e eu tenho que usar essa porra porque eu trabalho com ele, tá ligado? E eu tenho que usar essa porra. Cara, eu sou um cara que eu tô sempre com umas 20 abas abertas, tá ligado? Eu tô em 500 mil sites ao mesmo tempo. E Cara, cada atualização essa merda tá mais pesada e consumindo mais memória. Porra, cara, o Chrome me irrita pra caralho, velho. É realmente pra te obrigar a atualizar, cara. Isso não tem... Exato. Aí você vai ver qual é a empresa que mais investe... A empresa que mais estuda sobre memória no mundo é o Google. É, tipo... Que é do Chrome. Eles não conseguem, otimizar, otimizar a porra do navegador deles, cara. Isso que é foda. Sabe o que me deixa puto, assim, de forma retroativa, cara? Pra tua memória. Fala, Zoist. Então, o que me deixa puto de forma retroativa, esse negócio que o Vini tá falando da mãe dele, cara, é a mesma coisa que o meu pai. Meu pai, ele tá no terceiro celular desse ano, tá ligado? E aquele puto não quis comprar o Mega Drive pra mim depois que ganhei o Master System. Os rancor antigo aí voltando, né? Porra, pai, como é que é isso? Ah, eu provavelmente aqui no WhatsApp, não sei o que, fala com sua tia. Minha tia tem 90 e poucos anos e ela tem o WhatsApp e eu não tenho. Caralho. Mas a minha mãe tem o WhatsApp também. Famílias cada vez mais modernas, né? A gente não conseguiu instalar, nem o Uber no telefone do Zoete pra ele chamar um táxi aqui. Eu não consegui instalar o Uber. E vou te dizer, cara, eu tenho um problema assim, ó. Eu não gosto de coisa grande, chamativa. Quando eu tava aí, a gurizada viu meu celular, ele é pequenininho, cara. Meu celular, ele é menor, ele cabe na palma da minha mão, meu celular. Eu gosto de celular pequeno, tá ligado? Eu não curto andar com uma cartolina enorme do lado da minha orelha, dizendo assim, ó, olha aqui, ó, olha o tamanho dessa porra aqui, seu filho da puta. A Lili tem um pedaço de azulejo como celular. Aquele tablet que tinha opção de ser telefone também, tá ligado? Exatamente isso. Então, tipo, e eu vejo que uma época, tipo, pô, era mó legal aquela época que o cara tinha aquele telefone dos anos 80, tá ligado? Que era um telefonão enorme. E daí o telefone foi diminuindo de tamanho e tal. Cara, daqui um pouco o telefone tá maior que uma bota, tá ligado? Tipo, tá crescendo de novo essa merda. Radioativo que nem o Hulk, cara. Cara, sim, eu consegui ver. O telefone ele tava diminuindo de tamanho e aí agora ele tá aumentando de tamanho. Se decide, sabe? Eu consegui vender o meu na loja pra comprar outro. Eu disse, vou comprar um com uma tela menor. E aí, tipo, o que eu comprei é maior que a porra do telefone que eu tinha. A tela é o mesmo tamanho do antigo, só que ele é mais robusto dos lados, assim, ele fica maior do que o meu antigo. Eu disse, que merda, cara. Não, acabei no bolso. Porra, né? O bagulho não cabe no bolso, cara. Tá ligado? Tu vê a galera andando na rua com aquela trozoba, assim, dentro do bolso, parece que o cara tem uma rola achatada, tá ligado? Tipo, tu fica assim, cara, que bizarro, meu. Quando é que eu tenho que estar com uma bolsa pra ter o meu celular, tá ligado? Que nem aquele celular, aquele telefonão antigo dos anos 90, 80. Eu vou comprar uma pochete. Que o cara dava, tipo, uma... era uma pochetona, tá ligado? Porra. Vou comprar uma pochetola e colocar no meu celular dentro. Ai, vamos continuando aqui, cara. Era o Godot que tinha falado, então, Flammer. Então, voltando para a pauta. A gente ainda tava na pauta. Não, tá assim, cara. Tá assim. Voltando de pauta. Sim, a gente estava falando mal da tecnologia. Voltando para o assunto tecnologia, meus amigos. Calma. Você compra um jogo na Steam, certo? Maravilha. Delícia. Porra, tô excitado. Quero jogar esse jogo, minha rua vai ficar dura. E ele não pega. Ele não pega, cara. Me fudei. O nome disso é complexo não, não é de falar de 3. O computador é ruim, é porque ele não pega. Assopra, tira a fita e assopra, cara. Ô, Diego. Ô, desculpa, Flamer. O meu New Vegas pirata roda, o meu New Vegas Steam não roda no meu computador. Que merda aí, velho? Explica essa porra, Batman. Que porra é essa, mano? Tá ligado? Ah, falando em Batman, o meu Batman Arkham Asylum pirata roda, o meu Batman Arkham Asylum Steam não roda. Porra, mano, tipo... agora você sabe por que o meu Batman Arkham Asylum não roda? Porque ele é de console. Eu pego uma coisinha, coloco um console. Que bicha! Eu tenho um console da Prada! Porque ele funciona. É por isso que eu fico puto da vida com jogar jogo AAA em PC, cara. Porque eu não quero me preocupar com placa de não sei o que, compatibilidade com DirectX, do cu da mãe de não sei quem. E essas coisas. Não, eu quero jogar. O jogo é pra relaxar. Pega esse console. Não pra ficar mais puto. Eu não quero colocar um jogo pra ficar puto, cara. Eu quero jogar e relaxar, caralho. Eu não quero começar um jogo e sair dele desejando uma morte horrível a todos envolvidos no projeto, né? Deseja a todos uma morte horrível! Morte horrível! Morte horrível! Ai, ai. Tira daqui! Vai morrer! Vai matar! Os comunistas do diabo! Cara, por isso que você... Você gasta R$1.500 no console e você pode comprar um computador. Sim, cara, mas eu não quero passar estresse, entendeu? Cara, eu já deixei de comprar muito jogo na Steam, olhando as especificações, eu digo, ah, cara, nem vou tentar. Tá barato, mas eu vai ficar essa porra na biblioteca por muitos anos até. Tá barato, mas essa piroca não pode ser minha, né? Não. A piroca não pode ser minha. Perder promoção da Steam, tipo, por algumas horas. Eu já perdi várias vezes, cara. Nossa, ah, eu já fiz isso. Já aconteceu isso também. Eu perdi. Isso é irritante. A Lilis! É a Cusco! A Lilis viu a promoção do Mass Effect, coleção inteira, por... Coleção inteira não, por 1 e 2. Mas que seja, whatever. Não tenho 3 no computador. R$1.000! Migalhas! R$14! Nossa, 14 pontos? Pensei que tu não queria jogar, não. Porra! Caralho. E quando tu compra o Max Payne 3 a 10 pila e no outro dia ele tá 8? Porra, dá muita raiva, cara. Com 2 pila eu podia comprar os 3 jogos nesse jogo. Fala mal do judeu mão de vaca agora. Fala! Porra, 2 pila. Mas isso, comprar vários isso jogos. Isso o Zuex falou, por exemplo, é real mesmo. Por exemplo, você vai pegar e jogar o Civilization no PC, é uma coisa. Você vai jogar no console. Ah, não, não tem no console. Turn it down for what? É a mesma coisa quando eu vou jogar Red Dead no PA, não tem. ou eu com o GTA, com o GTA que levou mais de um ano pra sair. Um ano pra sair. Eu perdi todo o interesse, não quero mais essa merda, tá ligado? Foda-se. Ah, é? Super otimizado. Eu digo foda-se essa merda, eu não quero jogar essa foto. Cara, Rockstar se desiste. Quer jogo do Rockstar no PC, se desiste. Rockstar é muito... Amigo, vocês lembram que a gente pegou Left 4 Dead 2 de graça? Sim. Vocês, pois é, né? Uma semana antes a Lilis comprou. O Godoka também. Eu comprei. Comprei pra jogar com vocês e joguei com vocês, sei lá, 4 partidas. Seus pau no cu. Pô, até hoje eu jogo, vai se fuder. Olha aí. Mas só não marcar. Não convida os brother aí, não convida os amigos. Não convida, só joga com os amigos dele. Mas é que o Flamer é bem assim, cara. Ele gosta de jogar sempre no time contra a gente, assim. Ele é meio... Claro! Ele não é. Ele quer ganhar? Eu sou um anti-amish, cara. É, ele não é da equipe do bagulho, tá ligado? Ele quer. É traidor. Se pudesse jogar no time do zumbi, eles jogavam pra lutar com pra matar. O Vini, o que tu queria falar aí, mano? Então, agora eu vou entrar num ponto delicado, porque, tipo assim, eu tô ligado que eu sou o único aqui dessa chamada que não é... Que eu não me considero um gamer. Gamer? Nem até eu. Até porque eu não... Calma, deixa eu gamer falar. Tá, Bef. Um gamer no sentido de que eu não jogo nada no PC, eu não jogo nada no console. Então, tipo, eu não sofro desse mal. Solo. Mas, assim, tem uma coisa que ultimamente virou um frisson. Né? Vamos entrar nesse assunto. Frição. Gravar vídeo. Cara, Pokémon Goloid, que é o apelido que eu dei pra essa galera que ela mas... começa a jogar um jogo e vira um imbecil. Mas, ô Vini, o bagulho não é só, se chama... Não é só... Não, calma aí. Não, deixa eu só falar. O bagulho já se chama Pokémongo, cara. Não. É por isso. Não só... O Pokémon GO, mas como, tipo, uma série de jogos, e eu não tô falando, tipo, jogo que sai, jogos, a galera termina... Jogos. É. Jogos! É isso que eu falei, joguinhos, jogos, jugo, todas essas porra aí. Não é um jogo que tu vai lá, joga, ele termina, e daí, tipo, pô, fudeu, que jogo fudeu pra caralho. Não, é esse jogo que o filho da puta não termina nunca... E joga pra sempre. Essas porra desses Dota, esses loucos. Deixa eu seguir, Temple of Exile. Porra desses cu aí, dessa merda. Que o filho da puta joga e aí perde qualquer noção da realidade e noção de tipo assim... Não, eu preciso comer. Não, eu preciso tomar banho. Não, eu preciso sair e trabalhar. Quem tá aqui? Seguindo, tá jogando o Perfect Exile, inclusive, agora. Ah, o problema é dele. Foda-se, o problema é dele. Cara, eu tenho uma raiva disso, cara. Porque o nego perde total noção de realidade, cara. O nego deixa de comer, deixa de tomar banho, sabe? Tipo, o cara não vai trabalhar, ou vai trabalhar, vai atrasado. Eu conheço gente que cancelava paciente pra ficar jogando Dota, tá ligado? Eita, caralho! Cara, eu conheço gente... Não, é o Godoc. Detesto Dota, detesto Dota. Eu conheço gente... Mas eu admito que já vim correndo pra casa pra jogar Witcher. Não, eu conheço gente que já gastou mais de 100 conto em gasolina caçando Pokémon de carro. Aí é muita GPS vagabundagem, fake. Né, cara? De lançar Pokémon GO, tá folgado. Quando lançou, e eu vi um monte de idiota lá no meu trabalho, lançou Pokémon GO! E tipo, deixou a conta aberta no bar e saiu na rua pra catar Pokémon, velho. Acho que eu não quero mais jogar isso não, galera. Cara, não é nem pelo jogo, porque o jogo em si, a culpa não é do jogo. O jogo é tipo assim, o jogo é a arma que tu coloca na mão do ser humano, tá ligado? É errado fazer isso? É errado tu não ter prioridade na vida, por exemplo, e tu deixar de comprar comida pra ficar jogando a porra de um joguinho. Porra, deixar de beber cerveja, caralho! Agora, a culpa não é do jogo em si, cara, porque o jogo ele tá ali, tu vai jogar o jogo se tu quiser. O jogo ele não vai aparecer do nada no teu celular. Tem que saber dosar a porra do ser humano que assim como existem... Caralho, cala a boca de falar agora que eu tô puto. Como existem usos maravilhosos para essas ferramentas, como por exemplo, tem um uso que eles estão tendo pro Pokémon GO, que é pra tirar a criança do leito do hospital, sim, é pra fazer caminhar dentro do corredor ali, sabe, tipo, tem usos maravilhosos pra essas coisas, cara. Agora, o filho da puta que fica jogando Pokémon GO no trânsito, cara, esse cara merecia estacionar embaixo de uma betoneira ligada, cara, e fuder o carro dele. Bitorneira. Vai tomar no cu, cara. Vai se fuder, seu filho da puta, cara. O cara fica 20 minutos pra andar duas quadras, cara. Vai tomar no cu, filho da puta. Enfia a porra daquele cano de descarga na boca e acelera, tá ligado? Caralho, cara, esse cara sim merecia uma morte horrível. Mas eu não posso dizer isso, porque senão eu vou ser processado. A Lilis ia dizer que tu pegou A. Porra, cara, sabe? Tipo, e a porra do Dota? E aí, tipo assim, beleza, a mãe do cara tá de aniversário, mas ele não vai dar um abraço nela, porque ele tá jogando Dota. E ele tá no meio de uma partida que dura 53 horas, porque tem outros 5 caras que também não tem vida, cara. Um deles tá com a filha nascendo, o outro tá, tipo, restaurando a filha pra ir. O cara tem que jogar Pokémon, né? Joga Dota. Eu já joguei Dota. É legalzinho, cara. Não é, né? Tipo assim, o melhor, o jogo do... Eu acho uma legalzinho, bosta. Vai ali. O cara joga ali, dá uma divertida, ele perde uma horinha. O filho lá, cara. O cara... Cara, isso aí do Pokémon do nascimento do filho, cara, eu não vou nem falar, mano. Mas é só esse lance de, tipo, as pessoas perdem a noção de prioridade na vida. É isso que me irrita, cara. Eu tenho vontade de pegar um... Ela troca prioridade. A prioridade dela é jogar. E aí morre, cara. E morre, cara. Morre, o jogo morre. Morre atropelado, não, cara, que eu tava olhando pra trás. Tá andando com essa porra desse Pokémon ligado, dirigindo, cara, e daí atropela um filho da puta que arranca um braço ou perde a porra da vida, e aí a família do cara fica ali. E aí, cara, como é que vai lidar com essa merda? É isso que eu tô falando. É essa coisa de as pessoas perdem a noção de prioridade na vida. Chega no portão do céu, São Pedro pergunta: meu filho, você morreu de quê? Eu tava jogando Pokémon GO, a carroça passou em cima de mim. Vai pro inferno, meu querido, desculpa. Vai. Não, lá tem o Vale dos Pokémons, você vai adorar. Digo mais, se fosse só agora. Tá, agora tava na moda falar em vários Digimon. Esportes, a Globo tava babando o ovo da Blizzard, passando campeonatinho, da puta que pariu e tal. Se o cara ainda ganhasse dinheiro jogando essa porra, tu até entende um pouco, porque é tipo como se fosse a profissão do maluco. Agora, quem é que é o filho da puta que vai ganhar dinheiro com Pokémon, cara? Vai tomar no cu, se tu não tem um Uber, se tu não tem um táxi, tu não vai ganhar dinheiro com essa merda nunca. Caralho, cara, fiquei puto agora. Fiquei puto, vou ficar quieto, não fala nada. Caralho, vai ser este. Aproveita que o Vini tomou um fôlego aí e fala... vamos recuperar. Cara, as minhas coisas são muito, muito menos hardcore assim que as do Vini, cara. Então, cara, eu sou... cadê? Cortar comida com talher de plástico, cara. Ah, não! Imbecilidade! Você não corta, você quebra o talher de plástico. Porra, tu também não me ajuda, né, Zuiz? Caralho, cara. E fica casca de plástico na comida e você mastiga sem querer. Sim, aí você vai cortar o bife. O bife pode ser mole, pode ser um pudim de bife, cara. Peixe, mas não pode ser peixe. Você vai, pode ser peixe, vai. Ele vai quebrar aquela merda, cara. É, pode ser peixe que o bagulho racha o talher. É muito foda. Agora imagina a gente cortando lá o parmegiano se tivesse talher de plástico. Nossa. A gente tá lá até hoje. Ia tá até agora. Tá comendo com a mão já. Tudo cortar o parmegiano. Cara, o único lugar em que é aceitável ter talher de plástico, os únicos lugares que é aceitável ter talher de plástico, cara, é numa... Não. Numa cadeia ou num avião. Na cadeia, que é pros caras sofrerem mais. Na cadeia é porque o filho da puta merece. Se não tivesse ali, ia usar talher de gente, ia comer direito. No avião, é que é porque até as porra dos terroristas. E aí, né? Vamos combinar. E você não sabe o que os caras podem fazer com a colher, né? É, olha aí, ó. Eu acho que festa infantil também é aceitável. Vai comer boa, vai festa comer infantil, né? É, as crianças furar o zóio. Beleza, festa infantil também. Mas, cara, você vai comer no máximo aquele bolo, né? Tipo, uma vez eu fui numa festa, acho que era uma festa de colônia que teve aqui, e aí ia ter, tipo, churrasco, massa e o Diaba 4, e me apareceram com talheres descartáveis. Pra precisar lavar depois, né, cara? Cara, eu já olhei e já disse, nem me dá, não precisa. Não quero. Tem uns que são bons. Cara, eu encontrei um bom uma vez, Godok, eu guardei. Geralmente o povo não compra, porque é caro. É caro, né, cara? Tipo, Lili falou aqui daquele talher de plástico que é tão vagabundo que tu come e, tipo, tira ele da boca, ele tem a farpinha, sabe? E, tipo, sai rasgando teu lado por dentro, sabe? É tipo quando eu vou aqueles buffets de sorvete, cara, que eu pego duas colherinhas já, porque eu sei que a primeira vai quebrar naquela parede que eu faço com calda, tá ligado? Eu não queria falar nada, não, né? Mas tem uma certa pessoa, cara, vocês vão sair pra tomar açaí, eu não vou falar que é a Thay, que ela eu termino meu açaí e já limpo a colher, assim, que é pra dar pra ela, porque ela vai quebrar uma hora. Já vai de caso pensado. Eu já cato dois, que eu sei que vai quebrar naquela parede que eu faço de caldo e M&M's, tá ligado? Aquela porra vai quebrar a colher. Agora, tipo assim, cara, eu trabalhei num lugar onde a gente trabalhava, assim, de madrugada, então a gente recebia um marmitex, né, cara? Não era na cadeia, né, Zuiz? falando em cadeia, Neto devia falar, Xavier, eu não aguento, eles me dão talheres de plástico, você me entende? Faz isso. Então, é pra dar alumínio, né? Aí eles davam... Cara, como é que você vai cortar um bife que já é, tipo, amanhecido, tá ligado? Nossa. Com talher de plástico, cara, com marmitex. O negócio já é de alumínio. Com a mão. Cara, já é de alumínio, o marmitex, cara. Não tem aonde, e você vai comer de pé. Detalhe, tem que comer de pé, com um teco de alumínio e talher de plástico, cara. Cara, eu como com a mão, eu lavo bem a mão e sou feliz, tá ligado? Mão, tipo, em 1400, 1800, naquela época, a galera comia com as mãos mesmo. Tipo, já existia garfo, mas eles preferiam usar as mãos. Aqui em casa a faca é pra visita. Aquela sua educada. Se não dá pra cortar com a beiradinha no lugar, cara, é bife rasgado com a mão. Eu lembro da minha primeira namorada de longa data olhando a gente comendo assim em casa, abismada. Tipo assim, eu tô num mundo medieval. Galera catando coxa, rasgando assim, eu pegando o peito de frango com a mão, metendo na boca e rasgando. É carne? Não, não. Eu tenho que honrar os ancestrais. Pode no celo, mas é muito bom, velho. Aí nego que come bisteca, costela, frango com talher, aí realmente pra passar o toba já é um vinho, né, cara? É um passinho. Aí eu vou cortar a bisteca com a faca. Vamos continuando aqui. Godoc. Pô, peraí, tá bebendo. Opa, percebi que eu esqueci de comprar alguma coisa depois que eu cheguei do supermercado. Nossa, isso é caralho, velho. Tô tentando fazer as tarefas diárias, cara, a pé. Tudo bem, o supermercado é 3 esquinas de casa. Mas mesmo assim, você tem que enfrentar a fila, entrar no supermercado, aquele povo te olhando de novo, assim, aquela cara de que esse cara tá fazendo aqui de novo. Sabe, tem que passar um pó royal no cartão de crédito, é um inferno. Cara, esquecer coisas em geral é muito irritante. Porra, vocês viram como é que é aqui em casa, né, cara? Tem que descer uma escada pra... Aí, tipo, eu desço. Eita, esqueci minha carteira. Desceu uma escada, Evan. Aí eu... Não, mas cara, mas é muito irritante. Quatro cancela pra pegar na tua casa. Eu vou mostrar o tamanho da rampa até o meu carro. Eu desço um lance de escada, desço um andar de escadas... Desço a porcaria da rampa, atravesso o estacionamento, chego lá, meto a mão no bolso, falo, cadê a chave do carro? Brother, último dia que eu fui dar plantão. Eu tava dentro do ônibus, botei a mão no bolso, cadê a carteira com o cartão do ônibus? Botei no ônibus, porra, uma parada na frente. Botei uma parada na frente pra casa, foi o cartão do ônibus. Isso acontece uma vez, não é sempre. Mas ia estar falando, cara. Mas eu acho que o demais, pior, cara, não é quando isso acontece, cara. Pior detalhe, eu tava com a chave do carro. Eu só fui perceber que eu tava com a chave do carro quando eu voltei no apartamento e bati no outro bolso, o bolso do Blazer. E ficou tava com a chave do carro. E isso que eu tava dizendo. O pior não é quando tu esquece a coisa. O pior é quando tu esquece que tu não esqueceu da coisa. E daí tu faz toda a volta que tu tinha que fazer. Quando tu esquece o bagulho e tu chega na frente dizendo, não, eu tava aqui, eu sou um imbecil mesmo. Não, era o que eu ia falar, cara. Era o que eu ia falar. Eu tô chegando na porta aqui, deu. Eita, minha carteira. Aí eu vou ali, subo as escadas, pego a carteira, desço. Aí ele. Eita, porra, as chaves. Aí eu subo e não acho as chaves. Eu me toco que as chaves estão lá embaixo já, tá ligado? Tipo, porra, velho. Pior que... Caralho, mano. Se o Evandro esquecer de comprar um tec no mercado, ele vai ter que marcar pro outro dia pra comprar. Pois é. Tá sim. Sim. Até chegar na porta do condomínio, né? Passa por três cancelas, mais o aro de fogo lá, é foda? Imagina o Evandro que nem um golfinho pulando aro de fogo. Cara. O Flamer dá risada, mas agora o Godok entende o que a gente tava falando, cara. O Flamer, sem base, é fase. Tá escrito na placa. Assim, você vai andando, você vai adentrando. Fase 1, fase 2. Evandro mora na fase 4, tá quase chegando no boss. Evandro lá do Bowser. É. O Evandro mora logo depois da fase de obstáculos. E eu não estou brincando. É verdade. Entra no condomínio do Evandro com essa cara. É verdade. Tem um bicho. Conforme vai passando a fase, vai dificultando, tá ligado? Cheguei a engasgar aqui, cara. Cara, é muito isso daí, cara. Eu acho maneiro. Mas pro Evandro deve ser meio trash, assim. Cara, eu trabalho em casa, então pra mim é tranquilo. Não, mas o que eu digo, o que deve ser foda é algo do tipo assim, ah, não, vou ali comprar um bagulho. Não, cara, você não vai ali comprar um bagulho. Você vai lá comprar um bagulho. No mínimo uns 2 km da padaria, mais perto. Pois é. Caralho. Delivery de pizza aí, como é o esquema? Não, entrego. Por drone. Então, esse negócio de delivery, eu moro numa cidade de 14 mil habitantes que eu tenho que pagar R$3 pro cara andar duas esquinas e entrar uma pizza na minha casa. Porra, isso é foda. Tipo, ontem eu fui buscar a pizza. Isso é foda. Eu ia buscar numa pizzaria, aí eu vou de carro, né? Porque é ruim carregar a pizza, vou ter que atravessar a praça e tal. Não tinha lugar pra estacionar. Eu tive que voltar, guardar o carro. Aí eu falei, que se foda, eu vou na outra pizzaria. Fui na outra pizzaria e ainda tive que andar 2 esquinas com aquela porcaria queimando minha mão até chegar aqui. Cara, tem... Pra não pagar 3 reais. Pra te ver, né? É isso aí, cara. Foram 3 reais que vão fazer a diferença no futuro. Pra te ver, Godoka, assim. Tem um boteco perto ali da Andréia, que tem uma pizza que é triboa. Mas é quase uma quadra, assim, de distância. Os cara vêm, tipo, o cara pede pros atendentes entregar a pizza ali no prédio, tá ligado? E os caras não cobram nada. O cara vem com a maquininha na mão e tira na hora, tá ligado? Aqui não tem. Aqui isso. Aqui em casa não também tem a pizza aqui na frente. É, os caras vêm e entregam de boa, assim, tá ligado? Não cobro nada e o cara ainda traz a maquininha. Ah, mas aí mas é gente fineza dos caras com a galera que mora ali perto, né, meu? Exato. Tem o cara que conquista aquela galera que mora ali. Sim. Aqui não tem isso, são 14 mil habitantes, todo mundo mora aqui perto. Flamer. Coisas que eu odeio, velho. Pra caralho. Essa música também. Trabalho num bar, né? Essa merda. Aí tá lá, se fudendo, 3 da manhã, chega o cliente. O cliente, né? Depressivo, que se acha fodão, galera. Você vê que o cara é triste. A expressão dele, o semblante do ser, é de tristeza. Mas ele quer dizer que ele é melhor que você. Ou então, não que ele é melhor que você, mas é que ele é mais que você. Ele quer dizer que ele se fode mais que você. Que ele ganha mais que você. Ele quer ser superior a você. E eu vou pedir desculpas ao meu querido Edson, que são a porra dos clientes de bar que são médicos, velho. Puta que pariu, bando de filho da puta! Não precisa ser só cliente de bar, não. Médico é filho da puta em geral. Cara, o cara mijou no mendigo, pô, que tem lá do lado do bar, pô. O mendigo faz nada mais ninguém. Caralho. Vai falar que mijou. Caralho, não? É um cretino. E o outro foi lá, porra, tô a... Tô na rotina de 16 horas de trabalho seguida aqui, vou dormir. Aí o cara, 16 horas seguida, amanhã eu tenho uma cirurgia. Eu olhei pra cara dele, melhor tu ganha quanto, véi? Cala tua boca, porra! 16 horas? 16 horas. Eu admito, eu sou preguiçoso pra caralho. Eu trabalho 12 e descanso 36. Tô nem aí. Tô nem aí. Eu sou muito! Nossa, puta que pariu, não. Aí é trash, cara. Eu vou ficar quieto. Sério, não, sério, eu admito isso. Eu poderia estar ganhando o dobro do que eu tô, mas eu sou preguiçoso pra caralho. Eu prefiro ficar em casa, é melhor, pintando, né, gato, fingindo que eu vou escrever post, fingindo que eu vou jogar joguinho, dormindo o dia inteiro, comendo porcaria. Ah, tem um plantão, foda-se, eu vou ficar aqui. Como é que é, só fazendo planos? Exatamente. A Lilith falou que se fosse pra pedir a nota dela, ela preferia ir pro trabalho. Mas digo mais, eu acho até mais honesto o que o Godoka faz do que o cara que chega e faz o que o Godoka faz e ainda paga de fodão. Uhum. É! Tá ligado? Tipo, não, peraí. Primeiro que não é Godoka, é Dr. Edson pra você, com licença. Dr. Godoka. Dr. Godoka, com licença. E o senhor está demitido. E aqui eu sou o médico e tu espera eu terminar de falar. Sabe? Tipo, porra, cara. Tá ligado? Tu, né? Tu trabalha com outras pessoas que são de outras áreas diferentes que a tua, mas elas são pessoas, sabe? Vocês trabalham atendendo pessoas. Então, sim, mais que tu não... Cara, eu tava dizendo pro Bloco outro dia, pô, que eu trabalho mandando pessoas pro hospital. Uhum. E eu trabalho tirando pessoas de lá. Eu tô quase chegando nesse nível. Teve festa de peão aqui perto esses dias. Tem médico. Aqui a galera é muito filho da puta, cara. Eles acham que a ambulância é táxi, saca? Tem carro em casa, é 2 da manhã, a cabeça tá doendo, desde as 7 horas da noite, e a pessoa chama a ambulância. Não, e tem, digo mais. E tem médico que dá plantão aqui, que a ambulância chega, para com o cara sai, chega ali na porta da emergência, olha, é bêbado, chama a enfermeira, faz uma glicemia e pressão, tá boa? Tá. Vai pra casa, toma um banho, toma água e dorme. Ah, não, mas quer tomar um soro. Soro é pra quem tá doente, vaza. Soro? Vai se fuder, cara. Vai tomar mais cachaça. Ó, disse pra enfermeira que a próxima chegar um bêbado do lado, disse que tem um novo soro, que é indução anal, tá ligado? Não, eu tenho uma sonda. Pedi pro editor, por favor, corta essa parte. Ai. Louco, bicho. Vai, Zeist. Ô, louco, bicho. Vamos encerrando aí. Ô, louco, bicho. Vai lá, Zeist. Louco, bicho. Encerrando. Filha da puta, não me chama, corno. Eu tô seguindo uma ordem, caso tu não tenha percebido, porra. Mas já é a segunda vez que tu chama o Zeist e tu não me chamou ainda, demônio. Porque tu é depois do Zeist, cara. Tu não percebeu isso ainda, demônio. Eu vou botar aqui na minha pauta aqui, ó. Vini me irrita pra caralho, que eu vou escrever aqui, ó. Oh, eu tô escrevendo mesmo. Pronto. Essa foto colaborativa é genial. Não me venha com obviedade, senhor Evandro. Não me venha com obviedade. Faz waste. Porra, filho da puta. A última waste. Caralho, tá. Então tá, o negócio. Caralho. O que tava me limpando na parte da viagem mesmo. Depois a gente, cara, faz, assim, depois a gente faz uma pra esvaziar criança, as pautas. Criança chorando. Depois a gente faz uma pra esvaziar as pautas, mas vai lá. Eu odeio criança chorando em transporte público, cara. Não tem como evitar, cara. Qualquer transporte público, bicicleta que eu vou, vai ter uma criança de carona chorando, cara. E aquelas cadeiras que aperta o joelho, tá ligado? Assim, o nossa. Cara da... É aquela... É avião, aquela acho que eu, aquela que eu falei no outro podcast, que era do daqueles salgadinhos, tem cheiro de vômito que as crianças ficam comendo no ônibus, tá ligado? Sim, isoporitos? Cara. Aqueles isoporitos? Isoporitos. Não, mas é aquelas... Chitão bola, cara. Chitos, bola. Isso, cara. Chitos é nojento. Mas isso eu vou te dizer, cara, eu acho que isso pode ser uma coisa dos pais, porque tipo assim... Juninho, você quer comer alguma coisa? Ah, cara, quero chitão bala ali, mãe. Não, você quer calar, alguma coisa quer calar a boca? Cheiro tá de comida. Você cala a boca, mãe. Você quer que eu vomite sua boca e lhe alimente como um pássaro? Que é a mesma coisa. Porra, vai comer um baconzitos que não tem um cebolito. Nem cebolitos tem um cheiro tão forte, cara. Vai se foder. Ah, pior, né, cara? Porra, o cheiro não é... Bucetitos, né, cara? Bucetitos, cara? Porra, meu... Que bosta de salgadinho que o pai vai dar pra criança, né, cara? Que pai vai sem consideração nenhuma, cara? Com as pessoas e com a criança, porque é uma bosta também. E se não der também, a criança vai se esgoelar, cara. Ah, dá um coronhaço na cabeça. Ai, eu quero que... Dá uma coronhada na criança, né? Ah, essa porra desse salgado aí, deixa cara... ficar com gosto de bunda azeda na minha boca, chega. Merda, né, mano? Salgadinho do inferno, velho. Quem foi o desgraçado? Que não dá, o bagulho é artificial, cara. Custava tirar o cheiro do negócio. Pois é, cara. Porra, o cheiro é colocado lá artificialmente. Isso que é mais legal. Tipo, cara, é óbvio. Os caras colocam o cheiro. Se eu quiser, tipo, se eu quiser um perfume dessa porra, eu consigo, cara. Ai. Vai, Vinícius. Agora eu não quero falar. Eu não. Vai. Vamos lá, que agora é a parte mais polêmica e mamilenta agora do olha, da gente. Minha pauta. Olha! Polêmica! Cara, vamos ser honestos, né? O que é o jornalismo nerd de hoje em dia? Ah, velho! Ah, caralho! Cara, assim, ó. Eu vou só entrar por cima, porque se a gente ficar discorrendo. É, só um beijinho, vai, Mini. Tem quatro coisas que me irritam violentamente relacionadas a essa parte do. Acontece. Acho que isso acontece mais lá fora, né? Mais no exterior do que aqui no Brasil. Mas tem muito aqui no Brasil também. Que é a questão do clique. Deixa eu ver. Que falou o Jason Momoa! Eu juntei 150 moebas! É não ter nenhum conteúdo, né? É muito falta de conteúdo o cara fazer um bagulho desse. Porque, tipo assim, se eu faço um post chamado Mulher Pornô Nua Pelada Grátis, né? Você sabe o que tem, né? Tem, cara. É igual meu post, então... aquele post que eu fiz de sacanagem do Pokémon GO vai ser liberado hoje. eu fiz zoando isso aí, tá ligado? Tipo... Não, exatamente, cara. Eu acho que se é um clickbait da zoeira, é válido. Porque assim, o cara tem que ser muito mongol pra entrar num negócio desse. Sabe? Tipo. Pelo amor de Deus, velho. Eu já contei pra vocês, eu já falei, eu sou preguiçoso pra caralho. Isso não é só no trabalho, é na vida toda. Faz parte do meu ser. Mas eu já. Comecei de criar uma página do Facebook, eu não sei que título eu ia colocar, ia ser a notícia polêmica, e o comentário em cima ia ser o que que eu tava falando, sabe? Veja o que o Jason Momoa falou, esse que tava lá, ele falou obrigado, sabe? ia ser só assim, veja a nova foto da produção do Homem-Aranha. Aí você bota o link pra foto. É só cenário, não aparece porra nenhuma. É, uma foto de celular e mais resolução. Puta, velho. Isso morro de vontade de fazer uma página, cara. Assim, cara. Óbvio. Chance de levar processos mil, mas não tô nem aí. É igual aqueles que a notícia é só uma tradução da notícia em inglês, tá ligado? Tipo, não tem, o cara não apresenta nenhum conteúdo. Isso irrita muito, cara. Eu entro lá e, tipo, fonte tal coisa. Fonte, sei lá, Blend Cool. Aí tu entra e é a mesma notícia. Tipo, o cara não acrescentou nada, não deu a opinião dele. Não, então, ele podia copiar toda a reportagem e botar assim no final. E eu não gostei do filme. Pronto. Eu acho que ia ser mais válido. Já ia ser mais sincero. Não, ele mete no Google Translate e já era. Foi o que eu fiz já aquela coisa que a gente fez aquela vez do dia do Google Translate, que eu pegava as notícias e atirava no Google e jogava do jeito que caiu. Isso aí, cara. Só que, tipo assim, tem outra coisa que me irrita muito desse mundo do jornalismo nerd, não é só o clickbait também, mas é a galera que põe lenha na fogueira, do tipo assim, 10 motivos de por que editora tal é melhor do que editora tal. Aí fica os caras se punhetando nos comentários, e aí fica se punhetando em post do Facebook, que é pra ganhar audiência, né? E daí quando alguém fala assim, ah, mas isso é sacanagem, não. Daí o cara chega lá com aquela chapa branquinha, do tipo assim, não... Mas nós somos um site de jornalismo, nós somos sérios, nós fazemos reportagens sérias. Levamos entretenimento a sério. Entretenimento a sério. Cara, eu tava me segurando aqui pra falar. Não faz isso. Não trate a sua audiência como imbecil. Vou usar o exemplo, mas eu não citarei nomes, porque uma vez eu li um negócio que era algo do tipo assim: por que a editora tal está se tornando melhor do que a editora tal? Ah, porque a editora tal tentou copiar a outra, mas falhou miseravelmente. Aí tipo, pô, mas como assim copiou a outra? Não. Se a editora tal copiou a outra editora, então todo mundo tá copiando ela, né? Porque afinal, o cara foi lá e registrou heróis com capas e superpoderes. É só dessa editora que pode, né? Então tipo, porra, daí o cara fala um negócio desse e a audiência dele vai lá e concorda, não, é isso aí, cara, é isso aí, você tá certo e tal. E aí começa aquele ódio mortal que existe entre as duas principais editoras de quadrinhos, e o cara fica alimentando aquela coisa. E aí, tipo, entre DC e Marvel, o que eu acho mais legal é que os caras que lêem DC... Peraí, eu tô falando de DC e Marvel? Pensei que você tava falando de Salvat e Panini, porra. Não. Eu pensava que IDW e a Image. É. Dynamite. O mais legal de DC e Marvel é que, assim, tu fala mal da DC, o cara estoura absorvente. Tu fala mal da Marvel, o cara olha pra dizer assim, pois é uma merda mesmo, e dá risada. Cara, é exatamente isso. Ah, é assim mesmo. Ah, não. Você não, tá, não tá mais assim não, cara. Mudou. Não tá mais assim não, cara. Tem muito maveco que fica, a Marvel é muito melhor. Ah, calma, desculpa. A partir do momento que você fala uma editora é melhor que outra, você já é um imbecil. Ô, Vini, tem algo que me irrita pra caralho. Aquelas notícias tipo assim, veja 5 maneiras de fazer vitaminas de abacate. A terceira vai deixar você de queixo caído. Ah, não! É. Foda-se. Ou então aquele assim, 10 coisas que você não sabia sobre, sei lá, sobre série tal ou quadrinho tal. Aí tu vai ver, tipo, é só coisa manjada que todo mundo já tinha percebido. É só coisa que todo mundo sabe, né? E você sim, sabia que o Hulk era assim, velho, quando foi criado? Nossa, hein? E é aqueles negócios assim, que não é a notícia inteira numa página, né? Tem que ficar clicando pra ficar passando pra outra página. Só pra dar page view. 10 coisas sobre o Superman que você não sabia. Você sabia que o Superman não costuma matar nos quadrinhos? Sabia que ele não voava? Não, e tipo assim, tudo bem, eu entendo que tem gente que faz isso numa boa, que fala tipo assim, ah, né, porra, tal, porque a Marvel é muito melhor do que a DC, não sei o que lá. Mas tipo, é que nem eu chegar pra vocês e falar assim, cara, o Iron Maiden é a melhor banda do universo, sabe? Silêncio constrangedor. Todos sorrindo. É, exatamente. É, além de ser constrangedor, é a minha opinião e não faz diferença nenhuma pra outras pessoas. Então tipo, cara, os caras ficam pregando que tal editora é melhor do que tal editora, quando no fim, eu falo que eu sou um marveco lixoso, mas eu tô aqui comprando encadernado da DC, cara. E aí vocês estavam presentes, eu fiquei me coçando pra não comprar outros dois lá e gastar, vender o meu rim e o meu baço pra comprar pó do encadernado da DC. Eu disse, cara, Auster não conta, Auster. Vai tomar no cu, não faça isso comigo. E aí, tipo, aí tu fica assim, caralho, cara, isso é pra entretenimento e os caras tão usando pra gerar pra aquela guerra entre os maluco, cara. Uma guerra da onde, cara? Sabe? É assim, vai, né, lá, cara? Assiste o bagulho. Tem que gerar um puta de uma discussão que não vai precisa, levar lugar não precisa gostar do, não precisa gostar de tudo que os caras fazem, mas tipo assim, aí que nem, por exemplo, uma vez eu falei, né, poxa, fui assistir Batman vs Superman e deixou um vazio no meu peito. Pô, teve gente que ficou me olhando com uma cara, tipo assim, você não fale assim da DC. Eu, cara, Falei assim, do meu porra, pátio. Cara. Sabe? Eu cara, não tô. Não me vejo chupando as bolas, anjo, cara. Do meu pátio. Snaideus. Snaideus. Fala assim, Snaideus. Snaideus. Snaideus. E outra, coisa. Não, mas sabe o que, que é também, Vini? É o seguinte: o que é. Assim, o que o pessoal. É, agora eu vou ser partidário. O que o pessoal da Marvel não entende é que tem gente que gosta do filme da DC. Sim, não. Que gosta com sinceridade. E uma coisa que eu falei de Godoka lá. É que uma coisa é diferente de tu falar assim, eu gostei, e tu falar assim, falar que é bom. É melhor porque não sei pelar. Eu adoro falar que é bom, entendeu? É diferente. Eu mas é uma coisa que eu falei com o Godoka lá. Mas eu sei que é uma merda, saca? Eu sei que é ruim. Foi com o Godoka lá em Porto Alegre. Não, o Godoka, tá falando com você outra hora lá. É, quanto mais longe a pessoa tá do nosso espectro habitacional, menos ela se importa com os detalhes de filme, cara. Mas é justamente isso, às vezes. Tipo, não, é difícil pras pessoas entenderem que as pessoas têm gosto diferente. Tipo assim, pô, às vezes curtiu pra caralho o BVS. Cara, que não, bom mas eu só tô dando. Não, calma, não tô dizendo que. Não tô dizendo que você gostou pra caralho. Mas vou só dar um exemplo. Por exemplo, imagina claro. Só o pequeno Zwaste lá com seus 12, 13 anos de idade, indo no cinema e indo assistir com o pai dele, cara. E ele vai lá e é uma experiência do caralho, tá ligado? Tipo, porra, oh, bye, pensar, Superman, cala a boca, filha da puta, que eu tô falando sério agora, corno. Tava demorando. Vai lá com o pai dele. O cara vai lá com o pai dele assistir um filme que é pra ser o maior filme da DC de todos os tempos. E daí, porra, ele vai lá e é do caralho pra ele, tá ligado? E daí fala assim, pô, eu fui com meu pai ver BVS, foi super do caralho. E aí chega um hipsterzinho na bike dele. Chega com o nerd escroto, né, cara? Minha bike assim, é reciclável. Esse filme é um lixo porque isso e aquilo, e aquilo ali, e isso e porque isso. Porque o Super-Homem não está bem retratado nesse aqui. E o contrário também existe, né? Ai, porque os filmes não são nada sérios, eles ficam fazendo piada o tempo inteiro. Caralho, cara, entretenimento, velho. Criança indo ver, o cara levou o filho dele pra assistir, sabe? Tipo, calma, cara. A sua vida não vai ser melhor se a maior parte das pessoas concordarem com você ou não. O cara falando pra criança, que... né? Não, tu não pode curtir esse filme é uma bosta. Isso tudo é uma merda. Isso tudo é uma merda. Porra. Vamos usar outro exemplo. O cara vai lá assiste a primeira trilogia do Star Wars. Pô, filme velho, filme das antigas e tal. Vai assistir a trilogia nova. Tem gurizadinha que gosta, cara. Porque é ação, porque o negócio é... É da época delas. É da época delas. É uma coisa diferente, não é um filme antigo. Eles chamam o Darth Vader Anakin sempre, cara. Então, cara, então é aquela coisa, velho. Calma nessa aí hora. Aí você tem que aguentar aqueles caras deprimentes achando ruim o novo trailer do Rogue One porque uma mulher falou que a força esteja com você. Isso deu uma aguentar tristeza. Aguentar os 45 motivos aí pra do Star Wars. Puta que pariu. E só pra fechar esse... Eu juro que eu vou acabar esse assunto do jornalismo nerd, que é o cara legalzão. O cara legalzão. Tipo assim, não interessa se ele te conhece ou não. Ele é super legalzão contigo. Porque você é nerd, você lê quadrinho. E aí, cara, é quadrinho... Cara, por favor, seja autêntico, velho. Sabe? Tipo, não seja assim. Sabe? Tipo, esse cara, não seja esse cara. Não seja esse cara. Porque eu vou dar um dos melhores exemplos possíveis. Porque é um cara, gente finíssima. E ao mesmo tempo, boca suja. E fala o que precisa falar. Que é o Sidão, cara. Porra, Sidão não vai parar no bagulho lá e vai ficar babando o ovo de um cara que ele não conhece, tá ligado? Ele vai parar ali e vai dar um oi pra galera e é isso aí, valeu. Tipo, o cara tem as coisas dele pra fazer, velho. Agora, o cara não tem... não necessariamente o cara que não tem audiência, mas tipo... Velho, você não é o umbigo do mundo. Ninguém lembra quem você é, cara. As pessoas não sabem qual é o seu site. Ninguém sabe que você existe, cara. E tem gente que faz o contrário também. Tipo, que no evento é o cara legalzão e na internet é um cuzão. E na internet é o cara legalzão e no evento é um baita de um escroto. Que, né? Tem bastante. Não, cara. Oi? Desculpa, nada. Foi só um corte na edição, não se preocupe. Então aquele... Mas legal aqueles caras que a gente viu lá, que quando vai falar com o artista, ele quer pagar de inteligentão em vez de perguntar qualquer coisa relacionada à obra do cara. Nossa, que pois ódio, cara, daquilo, cara. Que ódio, cara, desses caras. Eles ficam 10 horas pra formular uma pergunta, pra perguntar uma bosta no final, tá ligado? Porque aquele pau no cu lá, cara, foi a última pergunta, porque eu ia levantar o braço e falar assim: olha, como o cara desenha isso, eu queria fazer uma pergunta: qual foi o quadro que ele mais gostou de desenhar na revista inteira? Só isso, assim, não dói. Não é fazer uma pergunta simples, pessoas, tá ligado? Gostam de mostrar, não, gostam de mostrar. Eu percebi que nos quadros tal, você recebeu uma influência da Alex Ross com fotorrealismo. Eu gostaria de saber quais são as vertentes neopolíticas que não, você... Não, Flamer, mas isso ainda teria a ver com... Não, Flamer, mas isso aí, Flamer, ainda teria a ver com a obra. Agora o cara pergunta... O trabalho dele. E você gostou do filme? Você gostou do filme? E porque não, eu queria saber em relação à Primavera de 62. E digo outra, pra fechar com chave de ouro, então, não só o cara que faz a pergunta idiota, mas o cara que responde de uma maneira idiota. O cara fica falando 3 horas em inglês e o filho da puta vai lá e fala: não. O cara traduz tudo errado, filho da puta. Nossa, o cara que coloca, tipo, ele coloca as opiniões dele na tradução do sujeito. E fora Dilma, tá ligado? Tipo, o cara já inventa assim, tá ligado? Tipo, fora Temer, primeira vez. O cara nem disse isso, pô. Mas eu vou ser honesto contigo, cara. Só faltou ele dizer o fora Temer lá, porque... Só faltou isso, cara. De direito ele não era, cara. Mas, cara, vamos lá então. Já estamos mais de 1h20 já nessa porra. Vamos dar aquela esvaziada básica nas listas. Eu vou começar aqui. Fazer pauta na hora. Vini pedindo a pauta. Vai tomar no cu. Vini não conseguindo entrar na pauta e nem editar a pauta. Vai tomar no cu de novo. Gente burra compartilhando notícia falsa. Cara, como eu odeio isso, velho. Nossa, isso aconteceu hoje comigo. Como eu odeio quando eu vejo uma notícia assim, alguém compartilhando, eu olho assim, cara, não me custa. Tem um lote de todinho contaminado, matou 3 crianças. Não me gasta, cara. Eu comprei um todinho. Ai, e minha tia falou: tem que jogar fora, Junior. Tem que jogar fora. Fora, matou as crianças. Não, abri e tomei na frente dela, cara. Eu li o áudio. Eu escutei o áudio da mulher falando, cara, porque eu acabei de ver no velório o filho da minha vizinha morreu e tal, e meu filho tinha acabado de comprar um todinho. Olha como Deus é bom. Olha como Deus é bom, ele matou o filho da tua vizinha pro teu viver. É, porra. É muito bom. Muito bom. Ele comprou um todinho e foi atropelado por um caminhão. Não, cara, mas, cara, não custa, não dá 10 segundos, cara, pra te copiar a notícia, colar no Google e aparecer, sei lá, no E-Farsas ou, sei lá, qualquer outro site fica desmentindo suas notícias, tá ligado? Mas não, o cara pega e compartilha, tá. Cara, isso me irrita demais, velho. Me irrita que eu cheguei num ponto que eu não corrijo mais as pessoas, eu simplesmente deleto elas. É foda. Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. Senhas de banco também é uma coisa que me irrita pra caralho. Que eu recentemente invadiram minha conta, eu tive que trocar toda a minha senha e eu não lembro mais as senhas. Eu tenho que ficar que nem velhinho, assim, com os bagulhos tudo anotado em papel. Porra, tu não tava tentando falhar de propósito pra trocar a senha, cara? Eu vi isso hoje. Sim, né? Mas eu na conta dos Amish lá, né? Ah, sim. Agora na minha mesmo, porra, velho, eu tive que trocar toda a minha senha. Uma merda, velho. É foda. Tá, deixa eu passar aqui pro Godoka. Vou ver o que sobrou aqui. Pisar em merda de cachorro, principalmente porque eu uso bota, então aquilo fica encalacrado nas travas da bota. Caramba, velho. Deixa eu comentar isso. Eu tenho um tênis, cara, que quando eu piso, tipo, dá vontade de jogar fora, porque ele tem uns frisinhos tão fininhos, cara, que não entra nem palito de dente naquilo ali pra poder tirar, tá ligado? Merda. Caralho, coturno que tem uns frisos grossão, fica a merda empalotada, sabe? Uhum. Você vai caminhando e vai ficando aquele rastro de merda onde você caminha, tá ligado? Fica pra fora. Eu tava de bota, cara. Eu viajei e pisei num doce de batata roxa. O doce de batata roxa me acompanhou até minha cidade, cara. Continuando. Assistência. Batata roxa é a melhor descrição. Não, mas era doce mesmo, eu tava numa barraquinha de doce. Assistência técnica que não confunde nada. Tipo assim, você faz todas as coisas, aí você liga pra eles falam: você já fez passo tal, você já fez, filha da puta, senão não tava ligando. Porra. Vocês falam isso até na gravação pra fazer essa merda, tá ligado? É. Errar o. Turn it off and on again. errar o alinhamento da barba ou o cavanhaque, o que me força a cortar o outro lado pra ficar igual, e ele fica ruim, eu corto o outro lado de volta pra ficar igual. Aí quando vê, eu tenho só a depilação brasileira embaixo, assim, do meu lado. É verdade, comigo acontece também. Meia cano curto, aquela que você vai andando e o sapato começa a comer ela. E ela entra pra dentro. Quando vê o calcanhar tá raspando no tênis e machucando. Ou não só quando ela tá assim, mas quando ela fica esgamelada, tá ligado? Que daí fica tipo. E começa a entrar do mesmo jeito. Né? Ah, que bosta. É, começar a fazer algo e começar a sentir dor nas costas. Isso é uma merda. Aí eu sinto que a velhice tá batendo. Essa idade mesmo pegando, com 26, velho. Verdade. Sei como é. Cerveja quente com garrafa gelada, que você bota a mão no garrafa, você fala, tá geladinha, na hora que você bebe tá quente. Seu inferno. Ai, operação bancária, enfrentar fila de banco, às vezes pra fazer a coisa mais idiota do mundo, tipo pedir folha de cheque. É um saco. Você tá com a senha número 3. Aí tem aquele velho que tá com a senha E500. E é especial, é prioridade. Aí você olha assim, senha E200. Aí você fala, fodeu. Tem 300 na minha frente, mais outros 3 estão esperando antes de mim. É, e a última coisa, gente que dá bom dia em grupo de WhatsApp às 5 horas da manhã, porra. Ai, velho, grupo de família, cara. Eu só tinha sido iluminado com toda a graça de Deus. Grupo de família que tá mutado há uns 2 anos já, grupo de família. Bom dia, que Deus ilumine seu dia, Deus, viva Asmodeu, são 5 horas da manhã. Que Deus te ilumine. Viva Beelzebú. Aí fala, bom dia, que Deus ilumine seu velório. Deus te ilumine. Que Deus te ilumine. Deus te ilumine. Que Deus te ilumine, viu? Bom, que Deus banho. Te ilumine. Mais alguma coisa? Não, acabou. Então vai, Flamengo. Então, coisas que faltam aqui. Uma coisa muito chata de trabalhar de madrugada é que o dia inteiro você fica sem energia, então meu lixo tá acumulado de lixo, meu quarto tá acumulado de lixo. Porque. Meu tipo, lixo tá acumulado de quarto. Meu lixo tá acumulado de quarto. Porque, tipo, de madrugada eu não posso limpar a casa direito, porque, pô, eu posso acordar minha irmã e meu cunhado, tá ligado? É uma merda. E, tipo, de dia eu tô fudido de sono, né? Ou então. Quarto do gás. É muito saco, mano. Já conseguiu o fundo pro Bennet. Bota o Super Nintendo com, sei lá, Breath of Fire aqui, eu jogando. Dragon Quest. Eu acho que é por isso que a Lily está sempre aí, ela não consegue achar o caminho pra fora. De vez em quando ela tenta, nesse corredor diferente, quando vê ela tá na frente de novo do Super Nintendo. Oi, Lily, voltou? Truia pra casa. Lili chorando, ela tá vivendo comendo migalhas que estão aqui no chão ainda dos cheats que eu comi semana passada, tá ligado? Ah, esse é o lixo que tá juntado no teu quarto, então. Sabor bunda azeda. Sabor bunda azeda. Sabor bunda azeda. Vai lá. Porra, louça, eu moro com minha irmã e meu cunhado, como eu falei agora, né? E tipo, eu preciso fazer meu almoço, né? Mas quem disse que tem uma panela limpa? E tipo, não fui eu que usei as panelas da casa. Puta que pariu, isso me irrita muito, pô, velho. Muito. Você tá morrendo de fome e tem que lavar a louça alheia pra poder fazer tua comida, pra poder comer, tá ligado? Tá, isso aí irrita pra caralho, velho. Muito. Tá muito. Eu puto. Não tenho esse problema. 875% absoluta de puto, Flamer. Digam que eu tô de toque, mas tá tudo limpinho. Porque tem tua mãe aí, né, seu filho da puta? Nunca passou a semana. Tu acha que eu sou assim, por quê? Nunca passou a semana aqui em casa, não, Vini? Ah, vai a merda. Todo mundo quer trazer o Vini pra sua casa, tá ligado? A foto dele só mudou agora. Mudou agora? Mudou só agora. É o Flamer, cara. É o Flamer. Só mudou agora essa porra, vai se fuder, mano. Puta que pariu. Mais alguma coisa, Flamer? Então eu passo pro Zoist. Claro. Tipo, tu compra um controle no Mercado Livre, massa? Maravilha. Controle do Zibo, olha que beleza. Funciona no computador sem precisar de driver nenhum. Poxa, tá demorando a chegar, né? Caralho, já devia ter chegado essa porra, hein? Puta que pariu, tá uma semana atrasado essa merda, hein? Quando chega, ele tá quebrado. Velho, eu fiquei muito puto, velho. Aí eu meti um respingo de solda, soldei de novo e dei pra Lili. Tá funcionando normal agora. Mas fiquei muito puto, velho. Eu deixa peguei o controle... novo dela e deu novo. É, não, ela. O cara deixa o controle novinho em folha. Só que ele tá com tanto ódio daquela merda que ele tem que passar pra frente. Não consegue, eu não consigo. Não consegue jogar. Ele não consegue jogar. Eu não quero passar aquele controle na minha vida, velho. Não quero ver. Eu quero que esse controle morra. De maneira horrível. Tu tem uma morte horrível? Uma morte horrível. Tá. Zwist. Vamos lá então. Hoje é minha vez. Carrinho de supermercado barulhento com roda ruim ou que a pessoa que vem voando com o carrinho assim acerta a sua canela? Ah não! Porra! Aquele cara, carrinho que joga quase... pra direita. Sim. Eu quase pra na parte de trás do calcanhar, o carrinho vem tum! No garrão, cara! No garrão, cara! No garrão! Aquele carrinho que você fica andando. Cara, eu odeio isso. A roda fica sambando, só uma. Mas me irrita mais quando as pessoas deixam o carrinho no meio do corredor, cara. Isso me irrita muito. Cara, o carrinho vazio no meio do corredor, cara. Eu já saio batendo meu carrinho dali. É, não tem ninguém ali, já, pra mim é licença pra destruir, cara. O que mais? Encontrar ponta de fita adesiva. Caralho, isso é muito chato mesmo, velho. É uma merda. Gente que não enche garrafa d'água. Também. Mas cara, eu sofro disso aqui em casa, mas eu deixei de sofrer porque eu parei de beber água quente, gelada. Bebe água quente agora. Mas eu, cara, sabe que eu não gosto de fazer isso. Porque a torneira é muito devagar, cara. Ela demora muito pra encher a jarra. Sim. Aqui também é, cara. Eu largo o funil e vazo, assim. Eu vou mexer quando ele tá transbordando já. Sim, eu também faço muito isso. Eu também fazia isso aqui, cara. Eu preferi trocar a torneira. O que mais? Manteiga que não espalha direito no pão de forma. Tipo, tá tão dura que ela não espalha. Manteiga da amendoim nunca espalha de pão de forma. Manteiga gelada, é dura. E na hora que você vai passar dura, aquela pedra, ela sai rasgando o seu pão. É. Ela destrói o pão completamente, cara. Borracha de lápis? Borracha de lápis? Como assim? Borracha de lápis. Aquela borracha aquela, que fica na ponta. Aquela bundinha que você quebra? Lápis. Aquela que você apaga assim, ela fica manchando uma mancha preta e escura assim, que você vai apagar. É aquela que fica comendo aos poucos, né? Porque tu vai botar o lápis na boca, né? Tá comendo a borracha. Nossa senhora, Evandro, tu não sabe comer coxinha e ainda come borracha, cara. Vai se fuder. Ah, tu comeu borracha, certo? Vai se fuder. Eu vim que você come borracha feita em casa. Se cortar com papel. Ai. E embalagens que dependem de mestrado pra abrir. Cara, o estilete que eu comprei veio naquelas embalagens hermeticamente fechado. Porra, eu sim, ele pediu pra usar o estilete pra abrir ela. A Lilis lembrou aqui o Zueixo sobre embalagem que não abre fácil. Aquele biscoito que tem, abre fácil. Aí tem a setinha assim, só que a setinha aponta pro nada, sabe? Porque não tem pontinha pra puxar, sabe? Não tem pontinha. Aí você puxa e aquele fiozinho estoura, assim, logo de cara. É, e fica metade do pacote aberto, assim, você tem que rasgar o resto. Ou quando você puxa a aba, assim, tipo, do biscoito de polvilho, e ele não abre direito, ele rasga de lado, e vira aquele, parece um cogumelo nuclear, só que é farinha de polvilho, sabe? Aí você olha pro alto, aquele negócio caindo e volta como se fosse neve de polvilho, e fala, eu tô fudido pra levar essa porra. É uma merda. Ou quando tu vai abrir a embalagem do biscoito, e aí tu quer abrir ela, tipo, abrir ela direitinho, assim, o corte seco, sabe? Só que daí fica o corte, em vez de ele vir seco, ele desce, vai lá embaixo, daí fica aquela porra aberta até a metade, tá ligado? Arregaçado, aí, né? E aí pra te fechar a porra do biscoito, tem que ser uma manobra do caralho, vai ter durex, uma bosta. O abre fácil de certas embalagens é a cutícula do seu dedo que rasga tudo. Exatamente, cara. Aqueles gibi que vem encapado assim, cara. Aí você fica procurando assim, como é que eu vou abrir essa merda assim? Então, de aqueles que é de capa mole, cara, que você não consegue rasgar ele direto. Eu pego o abridor de carta, que até que e fico, caralho, por onde é que eu abro? Aí tipo, eu tenho medo de bater com o abridor na capa e rasgar, sabe? Aí ele fica pelo cantinho assim, dando destacadinha, pra ver se eu consigo fazer um buraquinho e puxar com a mão, tá ligado? Eu passar unha, aí eu já cheguei a passar unha com tanta força o negócio não rasgar e a capa, tipo assim, você passa a unha no, na borda das páginas, né? E dobra. você dobra, você amassa as páginas, tudo, e não corta a porcaria. Tem mais alguma coisa, Zoeste? Encerrou? Não, ele fechou. Vini, tá, vai, pra encerrar. Pô, eu nem entendo tanta coisa, cara. Eu não consegui escrever toda a minha parte ali na pauta, porque fechou o arquivo e eu não abri. Mas vamos lá. FPS em console é uma coisa que me irrita. Não... Eu sei que a incompetência é minha, mas é que se fosse pra ser um negócio desse decente, não ia ser no console. Não é, cara. Não é. Jogar Arma of Two uma vez, nossa, que inferno que foi aquilo. Recentemente fui jogar o Gears of War, cara, o remake. Nossa, eu só tomei. Porque os Iota botaram pra jogar multiplayer com a galera que já é level 300. É a primeira vez que eu tinha pegado o controle. Nossa, eu apanhei mais do que cachorro de bugre. E eu, velho, eu era viciado em 007 GoldenEye, né? Fui jogar agora há pouco tempo, velho, sofrendo com a porra do controle do 64. Nossa, é horrível. Não sabe usar o controle, né? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Tem Bleach, o anime, o mangá, me irrita. Porque eu acompanhei por 15 anos. Porque eu acompanhei por 15 anos essa merda. E o final foi uma bosta. Vai tomar no cu, filha da Acabou? Puta do autor de merda. Que não, na porra. Não! Foda-se essa porra, cara. Na porra do último. Do penúltimo mangá que saiu, penúltimo capítulo do mangá que saiu, o filho da puta, na hora do golpe final, no vilão final dessa porra, o filho da puta me pula 10 anos pro futuro, cara. E o cara vai me apresentar a porra da vida do cara depois que a merda acabou, sem ela ter acabado. Vai tomar no cu, cara. Vai se fuder essa porra desse anime. Fiquei com raiva, fiquei puta, cara, com essa merda. Que bosta de final, prefiro ver Lost. Tem anime? Não. Oi? Cancelado. Não, o anime foi cancelado, cara. O mangá foi uma bosta. O final do mangá é uma bosta, lixo. Estavam querendo voltar, mas é uma merda. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Editora que faz um encadernado merda, com folha que fede, e cobra mais caro. Cobra mais caro ele do que um de capa dura com uma folha boa. Não faz sentido e isso me irrita, porque, tipo, não faz o menor sentido, não é coerente com a realidade. Quer fazer um encadernado bom? Cobre caro. Quer fazer um encadernado merda? Cobra barato. O contrário, não dá pra entender como é que os caras ganham dinheiro com essa porra. Não sei porquê, mas tá escrito trilogia Jason Bourne aqui, que eu não lembro. Não lembro, mas eu odeio do mesmo jeito. Não lembro. Não, eu não odeio a trilogia Bourne, é por isso que eu tô perguntando. Tu nem sabe o que tá aí, né? Eu gostei dos três filmes, cara. Até saiu um quarto agora que eu nunca fiquei aqui de ver. Vi. E o Donald Trump, ele me irrita. Porque. Oh, meio mundo, né? Me dá pena, cara. Não precisa falar muito. Eu acho que é isso aí. Nem vou ler o resto. Deixa eu falar. Então é isso. Fiquei aí. Bolado, mano. Mas foi mais um Coisas que Irritam, parte 2. Não aguardo a parte 3. 5 que mais coisas continuar irritando. Ninguém está gritando aqui que irrita ela, Ana Paula Valadão e Diante do Trono. Nossa! Aí, né? Deixa eu citar que o Segui escreveu aqui na pauta aqui, ó. Não ter microfone, a internet dar problema e não participar do podcast sobre coisas irritantes. Participação do Segui aí, beijo, Segui. É isso aí, galera. Curta as coisas tudo aí embaixo, onde tá escrito pra curtir as coisas tudo aí embaixo. E até semana que vem, que esse podcast ficou comprido pra caralho. Falou, um abraço. Falou. E o Evandro queria editar isso rápido. Você sabe o que é legal? É tipo, eu só tinha uma função no post do podcast, que era colocar o link, sabe? Agora nem isso eu tenho mais.